isso, cara? Sabotagem. Cumprimenta o seu mano aí, mano. E aí, nego, velho? Firma. Zé? E aí, nego, velho? Firmou? Forte, nego. Tem três gravadoras nas botas do cara aqui, ó. Mais um negócio que nós vamos investir. Como é que é? É, 5 conto pra fazer a gravação. Manda o som aí, Sabotagem. Aí. Não sei qual que é, se me vê dão ré. 30 cara a pé, do piolho, desce lá pra Conde Inferno. Pisque, cleque, enlouquece, break só de arma pesada, inferno em massa. Vem violentando a minha quebrada, basta. Eu registrei, eu vim cobrar sangue bom. Boa ideia, quem tem, não vai tirar a ninguém roubada. Alguém causar por fim a bala, desespero de um camarada. Puxou palha, sujou a quebrada. O mais cruel, um cara quando cresce a mãe perdeu. Sem casa, na bala, mataram o Morfeu. Mas é de lei sim, respeito aqui, também sei que... Ah, tudo bem. Parou, parou. É, mano, o cara tá desgostoso da vida e não curte um reggae, amigo. Paulistinha, UK, aqui é Cuca, rapá. Brooklyn, Sul, espraiada, terror, La Fuga, La Máfia. Confisco, maligno, um mundo submisso. Acredito, só mesmo Deus dá orgulho aos meus filhos. O crime não é mel, a boa ou então o céu. É zona sul, é impossível não lucrar com papel. Só perversão, bacharel, cobrança, análise do céu. É cruel, rosto do véu, na oitava foi réu. Conheço vários chegados no crime, então foi de embalo. Sacou, enquadrou, não revistou, morreu no carro. Aonde a fúria ali ressuscitou, muitos lá rabiscou, tomou bonde, disse que tinha, vacilou aí. Não sei quem mata mais, a fome, o fuzil ou ebola. Quem sofre mais, os presos daqui ou de Angola. O que nos resta é espalhar que Deus existe, agora é a hora. Porque a paz plantada aqui irá dar flor lá fora, fora. Corre fora, perigo, invasou, vacilou. Presa fácil, virou. Eu só não posso me esquecer de lembrar, lembrar. Sei que o que é certo, eu me preservo, preservo. Corre perigo, invasou, vacilou. Presa fácil virou. Eu só não posso me esquecer de lembrar, te lembrar. Sei que o que é certo, eu me preservo. Então, John, requinte é medier. Rima forte te sufoca. Perdão, se conforme, seja firme contra os Loki. O redentor regressa que os fortes. Esqueça a pressa, não tenha pressa. É John, conclusão, ninguém é samurai. Se já teve já e sem mais, quem não fez faz. Usa a mente, corre atrás. Sobrevivente é o rap, sempre tá com nós. Estrelas nasce, cresce, evolui e morre. Nos astros, aos olhos das câmeras, universo fome. Galáxia, telescópio espacial, sinais digitais da atmosfera terrestre. Corpos celestes, testes se espalham no ar. A Via Láctea e Andrômeda querem se chocar. Será efeito das lentes gravitacionais. 50 mil anos luz é longitude demais. Satélite robô, não sou robô, se canto em canto. Não sei quem mata mais, a fome, o fuzil ou ebola. Quem sofre mais, os presos daqui ou de Angola. O que nos resta é espalhar que Deus existe, agora é a hora. Porque a paz plantada aqui irá dar flor lá fora, fora. Corre fora, perigo, fora, fora, predador vacilou. Presa fácil virou. Eu só não posso me esquecer de lembrar, lembrar. Sei que o que é certo, eu me preservo, preservo. Corre perigo, predador vacilou. Presa fácil virou. Eu só não posso me esquecer de lembrar, lembrar. Sei que o que é certo, eu me preservo. Bicho de X, apavoro 27, já vi. Estupim, pagar de pá com quem é humilde, estupim. Largato sozinho, largado atrás do fim. Vai cair, esqueirou demais. Foi maquiavélico em cadeia. Limpeza cerebral de vários manos, tira tema. Aonde você percebe quem chega chegando. Abandono, nítido é aquilo. Cabra da peste sobrevivendo o perigo. Favela, só falta água, quando chove ela larga. Puta sol, vem um boy, a sua mina pra praia. Putz, que raiva. Além deles, na quebrada, o monstruário do puteiro é meu Brasil brasileiro. Hoje o inverse, a mídia aqui é nosso refém. Seus filhos querem comer, doutor, meus filhos também. A gente reza, ora, implora, diz amém. Amém, amém, amém, amém. Não sei quem mata mais, a fome, o fuzil ou ebola. Quem sofre mais, os presos daqui ou de Angola. O que nos resta é espalhar que Deus existe agora. É a hora, porque a paz plantada aqui irá dar flor lá fora, fora. Corre fora, perigo, invasou, vacilou. Presa fácil virou. Eu só não posso me esquecer de lembrar, lembrar. Sei que o que é certo, eu me preservo, preservo. Corre perigo, invasou, vacilou. Presa fácil virou. Eu só não posso me esquecer de lembrar, lembrar. Sei que o que é certo, eu me preservo. Não sei quem mata mais, a fome, o fuzil ou ebola. Quem sofre mais, os presos daqui ou de Angola. O que nos resta é espalhar que Deus existe, agora é a hora. Porque a paz plantada aqui irá dar flor lá fora, fora. Corre perigo, predador vacilou. Presa fácil virou. Eu só não posso me esquecer de lembrar, lembrar. Sei que o que é certo, eu me preservo, preservo. Corre perigo. perigo, predador vacilou. Presa fácil virou. Eu só não posso me esquecer de lembrar. Sei que o que é certo é certo, eu me preservo.